programa de hoje nós vamos falar sobre monstros, sonhos e os papéis que desempenhamos cotidianamente quando nem percebemos que no fundo estamos apenas cumprindo esse papel. Eu e os meus amigos vamos tentar responder algumas perguntas. Será que o cinema pode ser visto como uma extensão das nossas vidas? A beleza é mesmo algo que nos é dado como óbvio? Ou será que precisamos da presença de algo monstruoso para poder reconhecê-lo? E afinal, a arte sempre imita a vida? Ou será que a vida também pode ser uma das inúmeras elaborações da arte? Bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, programa onde eu e os meus amigos conversamos sobre um filme que a gente assistiu utilizando alguma ideia da literatura, da filosofia, da psicologia ou da psicanálise. Hoje a gente vai conversar sobre um filme de um dos meus cineastas favoritos. É Holy Motors, filme de 2012, escrito e dirigido pelo visionário e controverso cineasta francês Léo Carrà. Para quem ainda não assistiu esse filme, recomendo que você assista ele e assista também outros filmes do Léo Carrà, porque eles dialogam entre si. Estou aqui na sala com os meus colegas projecionistas para conversar sobre esse filme. Diego dos Santos... Olá, tudo bem, pessoal? André Nifnegger. Tudo bem, gente? Bom estar com vocês aqui de novo para mais um debate. E Gustavo Leal. Opa, vamos nessa. Maravilha. Com o ânimo de sempre. Para quem está nos escutando pela primeira vez, sabe que vocês podem tirar nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, mandar perguntas, sugestões, críticas e comentários, de preferência amorosos e gentis, porque nós somos pessoas sensíveis, né, por meio dessas mídias sociais. E é isso, tomara que vocês gostem da nossa conversa. Vamos então começando aquecendo os motores, porque eu acho que falar das impressões do filme é melhor. Gustavo não gostou muito, não? Tô com muita dificuldade de falar desse filme. Eu gostei. Achei que ia ser um filme chatíssimo. Não foi nada chato. Passou assim rápido. É, achei muito bonito, bem filmado. Mas eu não sei muito bem que impressão final eu tive assim, do filme. Eu gostei. Não sei se recomendaria, porque eu acho muito específico. Assim, você tem que estar num mood muito específico pra conseguir gostar. Você tem que gostar desse tipo de filme. Assim. Mas, no geral, eu gostei do filme. Achei um filme bonito. Não me arrependi de ter visto, não. Você falou que você tem que estar no mood pra gostar desse tipo de filme. Que tipo de filme que seria esse? Como é que você colocaria Holy Motors? Assim? Eu acho que é um filme que você... É meio contemplativo, né? Você tem que, não tem que estar esperando muita coisa dele. Você não pode estar esperando entender o plot. Você, apesar que até um plot, tem um plot, né? Assim, as sketches são meio amalucadas, assim, diferentes entre elas, mas tem um fio condutor do filme, que é, que depois a gente vai falar, mas o filme tem um fio condutor, que é a limousine, né? E é o ator que tá passando lá, o ator, enfim, o personagem lá do Oscar, que vai passando de vida em vida, mas assim, você tem que ter um pouco de espírito contemplativo para você curtir cada sketch. E tem sketches melhores que as outras, né? Tem umas meio chatas, não dá muita paciência. Tem umas que são lindas. Então, se você tá com essa mente aberta, assim, de assistir um... Pra mim é um pouco como teatro, né? Que eu sempre acho teatro um negócio meio sem graça, mas às vezes você tá com vontade de assistir teatro, né? Então você vai lá com a mente aberta e acaba gostando. É, tem que assistir como uma criança assistiria, na verdade. André, você assistiu o filme como uma criança? Hipnotizado pela tela. Não, eu li alguma coisa sobre isso, acho que foi inclusive o diretor que falou. Falou, uma criança que vê meu filme não fica perguntando nada, eles entendem direto, porque o meu filme é simples. Não é pra ficar se perguntando o que vai acontecer, o que aconteceu, qual o significado. É pra assistir e receber o filme, assim, de forma... Como uma criança. Uma criança coloca, sei lá, um filme da Disney pra ela assiste. E assiste 20 vezes seguidas, né? E não cria questionamento sobre isso, né? Achei ótimo isso. E, de fato, é um filme que eu assistiria de novo. Eu não costumo assistir, reassistir filme. Mas esse filme realmente passa essa impressão, que você pode reassistir várias vezes, porque ele é, esteticamente, ele é agradável. Ele não é cansativo, porque como são os sketches, ele muda o tempo todo e as sketches são diferentes entre si. Realmente superou minhas expectativas. E o ator, né, o ator principal, ele tem uma... Ele é feio pra burro, mas ele tem um carisma, né? Ele te faz querer assistir, querer ver o que vai acontecer com ele no próximo rendezvous, né? Que cada um dessas vidas, né, que ele vai viver, é um rendezvous dele, né? É um encontro. É, não, rendezvous no sentido francês mesmo da palavra, não que a gente use em português. Não, em português, né? É appointment. É uma em português, né? Essa tradução é o nosso forte, vocabulário é o nosso forte. Diegão... O que você achou do filme? Eu achei, primeira vez que eu assisti duas vezes, também concordo que é um filme que você pode ver várias vezes. Não é um filme cansativo, sabe? É um filme feito por um artista, é um filme com a marca do diretor, com certeza. E é um, pode ser chamado um filme de arte porque ele é uma obra de arte, né? Por mais que você não goste, eu acho uma obra feia ou limitada, mas é uma obra de arte, sem dúvida. Por isso que é bom ver o filme várias vezes, porque a primeira vez que eu assisti até fiquei irritado, porque eu não tava conseguindo seguir muito bem qual era o propósito do filme, para onde o filme estava indo, e estava achando tudo meio gratuito, né, e meio forçado. Mas mesmo durante a primeira vista do filme, a primeira vez que eu assisti, o ator realmente ele é tão bom e ele tem cenas assim que realmente muda muito o estilo, né? São vários filmes, cada sketch é um filme, né? Eu acho que o filme realmente é muito dinâmico nesse sentido, porque ele muda não só de histórias, não só de vidas, né? Não só de personagens e de situações, mas ele também muda de estilo cinematográfico. Sabe o que isso me lembrou? Não sei se vocês já leram aquele livro do Ítalo Calvino, é um escritor português, já falecido, né? Italiano. Que se chama... escritor italiano. Ele tem um livro que chama Se um Viajante numa Noite de Inverno, a tradução para o português. Me pareceu muito, assim, com esse filme, porque, como o Diego falou, né? Parece que ele passa por estilos cinematográficos ao longo do Holy Motors. E o Ítalo Calvino, ele segue uma história com os mesmos personagens, mas cada capítulo é escrito num estilo diferente. Um capítulo é um romance policial, o outro é um, não sei, uma história de amor, etc, né? Então, os personagens, eles seguem, mas o estilo literário muda conforme o capítulo. Achei muito parecido nesse sentido. Então foi isso que eu senti exatamente, quando eu estava um pouco irritado, mas depois eu vi que o filme ele não é um filme de propósito difícil e denso e inacessível para quem está assistindo, para o espectador, sabe? Ele é um filme que você realmente tem que estar aberto e tem que ter uma disposição aberto sensorialmente para assistir o filme, né? Não é um filme para você intelectualizar. É um filme para você realmente sentir e apreciar como se fosse um quadro, ou como se fosse uma música, né? Ele realmente está a par com as outras artes, eu acho, esse filme. Depois a gente pode analisar melhor. Então, a segunda vez, então, eu realmente gostei muito do filme, porque eu assisti com essa postura, com a postura de realmente estar apreciando uma peça de música nova, ou uma obra de arte nova. Eu tava realmente me deixando levar pelas emoções. É claro que eu tenho críticas, né? Eu não acho o filme perfeito. Eu acho que mesmo nesse nível emotivo, o fato de você... das vidas serem tão curtas e dos retratos serem tão breves, né? Até porque é um filme sobre a beleza de um gesto. Então são vários gestos independentes, né? Interdependentes. Quando o gesto é muito dramático e muito entre um personagem e outro e envolve um conflito pessoal, tipo, especialmente as cenas assim, mais íntimas, né? Entre o pai e a filha no carro e entre o tio que tá morrendo e a sobrinha, né? Eu acho que como a gente não conhece bem os personagens, não tem uma mais familiaridade com eles, o conflito e a emoção que eles estão passando não é tão potente como poderia ser. É só um retrato mesmo, é só uma foto. Então é uma outra postura, assim, não é uma coisa assim... Tem críticos que eu li que realmente ficaram muito emocionados com essas cenas, assim, e eu não consegui muito não, porque eu acho que é difícil quando você realmente se emocionar puramente pela estética do filme. Você pode admirar a estética, mas realmente se emocionar a partir de uma estética é difícil, né? Muito complicado, é muito abstrato. Ah, eu amo esse filme de paixão. Para mim foi um prazer reassisti-lo mais uma vez, assim. É um filme que me causou muito espanto, porque, assim como o Gustavo, assim como o Diego... Eu não sabia o que esperar do filme, né? Eu só tinha lido críticas positivas a respeito do filme, mas nenhuma das críticas me dizia exatamente sobre o que era o filme. E é engraçado, né? Assim, a gente procura às vezes críticas e textos jornalísticos para saber qual é a temática dos filmes. E esse é um filme que até hoje eu assisto. Eu não posso dizer que hoje eu sei sobre o que é esse filme. Hoje eu tenho uma resposta definitiva. Isso é uma das coisas que, inclusive, eu gostaria de comentar com vocês. A gente vai conversar mais sobre isso, né? Sobre o que é isso, né? Que trabalho é esse do crítico, né? De você criar uma espécie de conhecimento definitivo, é um discurso definitivo que explique uma obra de arte, que explique, nesse caso, assim, um filme, né? É um filme que, para mim, um dos grandes prazeres dele é estar mais ou menos aberto a cada vez que eu assisto ele. Ele tem um elemento inexplicável, claro, assim, não vou também deixar a coisa muito esotérica, né? Não é um filme misterioso, eu imagino que é um filme que tem uma explicação, mas ele chama muito mais atenção pela forma dele, pela composição dele. Eu acho os filmes do Leo Carrá, particularmente, eles são muito... Isso é uma metáfora que ele mesmo usa, né, quando ele fala dos filmes. Ele não se inspira muito em narrativas, ele se inspira mais em música, né? Ele quer que os filmes dele pareçam música, no sentido que o ritmo é mais importante, os contrastes são mais importantes, os tons, a atmosfera, sabe? Esses elementos que, de repente, para outros diretores são apenas secundários, para ele são essenciais no cinema dele, nos tipos. Eu vi uma de metáfora interessante, só te dando um parênteses, assim, rapidão. Que ele, os filmes dele são plissados, igual saia plissada. Que aqui ele tem um padrão, né? O tecido, né, na cintura, e aí costurado esse padrão, tem um outro padrão que é parecido, mas é diferente, né? E tá simplesmente plissado ali, costurado. É, isso, se não me engano, vem da teoria do Deleuze, que estuda o barroco e etc. Isso mesmo. Esse filme, depois a gente fala, mas é uma tese, uma maneira de ver o filme, é como se ele fosse uma obra do barroco, do neobarroco francês, do neo, uma obra barroca. É interessantíssimo isso, ué. Vamos então chegar nessas ideias daqui a pouquinho. Então, só para terminar assim, minhas impressões gerais do filme, então é isso, sabe? É um filme que, assim como outros filmes do Leo Carrat também, ele me chama atenção pela música, pelo uso da música, pelo uso das cores, pela iluminação, pelos atores também, apesar de ser um filme assim menos, um filme assim com menos estilo, eu poderia dizer, do que principalmente os dois primeiros filmes do Leo Carrat. É um filme que ele me dá muito prazer, assim, ele dá prazer aos meus olhos e aos meus ouvidos, né, sempre que eu assisto ele. Gosto muito da música, gosto muito dos enquadramentos, da fotografia e, obviamente, né, da interpretação dos atores, em especial destacando agora o Denis Lavan, que dá um show, assim, que até onde eu sei, até onde eu li também, ele surpreendeu, inclusive, o próprio diretor. O Leo Carrat não achava que o Denis Lavan seria capaz de dar vida a certos esquetes do filme. E ele pôde. O Denis Lavan, ele faz todos os esquetes do filme de maneira sublime, sabe? Eu acho que a interpretação dele é uma interpretação sem defeitos, sem retoques, enfim. Mas e aí, vamos falar do resuminho do filme aqui, pra todo mundo ficar por dentro? Não, não, não! Resumo do filme é um pouco difícil, porque é um filme episódico, né? Um filme separado em vários esquetes. Quer dizer, esquete? Será que a gente pode falar de esquete pra falar desse filme? Vinhetes. Eu usei aqui microdramas em um determinado momento. Microdrama é bom. Então, sinopse do filme. Um homem em seu leito de morte revela à sobrinha que foi ele quem deixara todo o seu dinheiro para ela, tornando possível o seu desejo de se casar. Uma velha imigrante claudica pelas ruas mendigando esmolas aos transeuntes e reflete sobre o horror de talvez nunca morrer e continuar existindo nessa mesma condição para sempre. Um homem busca a filha de carro na casa de uma amiga e descobre durante o percurso que essa lhe contara uma terrível mentira. Ao invés de ter se divertido durante a festa, ela permaneceu escondida dentro do banheiro, com medo da sua impopularidade. Um criminoso que pretende executar a fuga perfeita assassina outro homem idêntico a ele, mas tem seu plano frustrado por um acontecimento inesperado. Um misterioso monstro que surge dos esgotos para aterrorizar os turistas no cemitério de Père Lachaise, acaba raptando uma modelo que participava de um ensaio fotográfico apenas para reviver com ela uma conhecida cena religiosa. A única coisa que esses personagens, entre outros, têm em comum é o fato de serem interpretados magistralmente pelo mesmo ator, Denis Lavan. O fio condutor dos vários microdramas ou microfarsas de Holy Motors é uma limusine que circula de forma aparentemente aleatória pela cidade de Paris, sempre a caminho do próximo compromisso do Mr. Oscar e sua motorista Celine. É a sinopse do filme, é o que a gente tem, né? É um filme com várias histórias. Qual a história que amarra várias histórias? É a limusine, né? É o ponto de partida do filme, inclusive. A gente pode partir do processo de criação do próprio diretor. Me parece que ele cria quase como alguém que sonha, né? Ele fala que vem imagens pra ele e ele vai reproduzir isso posteriormente, né? Ele não tá pensando um roteiro, uma história, uma narrativa. Por exemplo, teve um entrevistador que perguntou pra ele: ah, você começa o filme com aquela cena em que um personagem acorda, não por acaso é interpretado pelo próprio diretor, e acorda, ele abre uma porta escondida numa parede e entra numa sala de cinema. E aí, quando o diretor respondeu a pergunta, né, o Leo Carrat, ele disse: isso veio pra mim dessa maneira. Eu pensei, eu falei, o fulano acorda e vai entrar nessa situação. E por acaso, esse fulano, eu dei o nome de Leo Carrat. Logo, eu tive que interpretá-lo. Então, ele tem um processo de criação que é um pouco onírica, né? Que não é uma coisa, assim, é pouco que só dele, né? Eu lembro que eu assisti uma aula sobre como escrever roteiro para teatro, como escrever peça de teatro, e o próprio professor dizia, ele tinha isso, né? Ele dizia: olha, o ponto de partida de você escrever uma ficção, seja em formato de teatro ou prosa ou poesia, pode partir de uma ideia, de um plot, né, de uma linha causal, narrativa, ou pode partir só de uma imagem. Muitos escritores gostam de partir de imagens, outros escritores já têm uma história na cabeça montada, né, com início, meio e fim. Então é um ponto de partida de que muita gente, muito artista usa, né, a imagem. E acho que o Leo Carrat com certeza se encaixa nisso. E como o filme tem, ele em parte tem essa estruturação onírica, né? como filmes do David Lynch, por exemplo, por que não utilizar também uma forma meio psicanalítica de ver o filme, né? Vamos dizer assim. É claro que para fazer isso você teria que ter o diretor no divã, falando sobre o próprio sonho, sobre o próprio filme, né? Mas enfim, o encadeamento não é o encadeamento discursivo de uma narrativa, mas pode ser um encadeamento de lógica das imagens, né, também. Falando sobre o encadeamento do filme, que de fato não é um encadeamento clássico narrativo de causa e consequência, né? Apesar de ter um fio condutor cronológico, né? Ele realmente começa o dia e termina o dia, de fato, né? Tem um espaçamento temporal linear. Mas eu achei esse ponto interessante porque é um filme que tem uma certa tendência, em termos de plot, ao infinito. Porque o que acontece no filme não tem uma origem específica, um começo claro, porque o filme começa com... A não ser o diretor, mas eu digo a sequência de sketches interpretada pelo Denis Lavant, ele já começa direto num sketch. Ele já começa como banqueiro na casa grandona dele, que parece um barco. Muito interessante essa cena, porque quando o filme começa, né, o diretor, o Leon Carrat, ele acorda e ele está num quarto de hotel. E aí tem várias imagens que remetem à tecnologia, máquinas, né? Tem a imagem de um dirigível, ele olha a janela e tem um avião pertinho, assim, pousando, perto do aeroporto. E tem um laptop, assim, do lado dele na cama, mas a coisa que mais fascina ele é a floresta na parede. Tanto que nessa floresta, que é como se fosse um espaço realmente onírico, de sonhos, ele abre a porta com o dedo dele e entra naquele cinema, com as pessoas mortas dormindo. Ou mortas ou dormindo, tá? Você vai ter que decidir isso aí. Eu imagino mortas porque, por causa do cachorro. Porque eu vejo o Cérbero ali. Então eu acho que aquele cinema meio Rio Styx. Rio Stige, eu acho. É que leva as almas pro além, né? Que tem o Caronte, né? O barqueiro. Então. E tem o Cérbero, né? Que tá lá o cachorro, guardião das portas do inferno. Então, e o próprio Leon Carrat tinha falado isso. Que ele tinha uma... Eu acho que o Igor tinha mostrado pra gente uma... Como se fosse um coach dele, dizendo que gostaria de fazer filmes para mortos também. Que os filmes dele também são para os mortos. Que os vivos são as pessoas que assistem, mas que ele pensa também muito nos mortos quando ele faz o filme. Ele diz aqui em uma entrevista: apesar de não fazer filmes para um público específico, eu faço filmes. Portanto, eu faço filmes para alguém. Eu faço os meus filmes para os mortos, mas são os vivos que os assistem. Então, é isso que ele fala. Então, eu vejo muito esse mundo que ele introduz, e aí a gente escuta os sons do filme que as pessoas estão assistindo, e são sons que remetem ao mar, que remetem ao som de um navio, né? E de fato, a edição do filme passa direto para uma outra sequência, e a casa que aparece parece um navio, né? Em cima da terra. Então, realmente, é uma ligação absolutamente visual entre uma sequência e outra sequência. Né? Achei muito interessante isso. Interessantíssimo isso. Não tinha percebido isso, não. E aí o ator principal, né, o Messias Oscar, ele já começa num papel, dentro de um papel. Ele acorda na casa de um banqueiro, com peruca, né, com terno e gravata, e dá tchau para a família dele. Já dando um spoiler, né, ele termina o filme na casa de noite, na hora de dormir, na casa de outra família, uma família de chimpanzés. Né? E, então ele parece que isso nunca vai acabar. Então essa tendência... Que todos os momentos da vida dele são papéis, né? E essa tendência de um movimento perpétuo, constante, sendo tecido em, como se fosse uma cadeia, um ato, ligado pela limusine, e a limusine vai seguindo, vai ligando um ato com o outro, com outro ato, com outro ato, com outro ato, sabe? Isso me fez pensar muito em como, especialmente o Lacan, vê o inconsciente, né? Essa estruturação do inconsciente como uma instância que produz atos que, se forem patológicos, são chamados sintomas, mas que, se não forem, são repetições, né? Atos repetitivos que surgem, né, no corpo, que são corporificados a partir de uma fantasia anterior. É mais ou menos isso que ele diz. E mesmo essa fantasia anterior, inconsciente, que faz ressurgir um ato concreto, né, repetitivo na sua vida, ela é baseada também de uma fantasia, outra fantasia. Então, se, por exemplo, acontece uma coisa intensa com você na sua infância, né, traumática ou não, mas intensa, prazerosa ou terrorífica, né, a criança não sabe entender e simbolizar aquilo. Então, aquilo é interiorizado de uma forma que a criança não consegue simbolizar e criar uma significação para aquilo. Então, ele cria uma fantasia dentro dele, inconsciente, que incorporou esse fato que ele presenciou, né, que ele viveu. Só que essa fantasia, Lacan diz que é baseada em outra fantasia mais original ainda. Ou seja, que a gente nunca vai ter acesso ao ponto original que deu origem a tudo. Ele está sempre afastado, ele está sempre inalcançável. E aí ele chama isso de real. E a mesma coisa com o fim. O fim também a gente não sabe, né? O inconsciente não tem um objetivo final, né? Ele não tem uma evolução final. O objetivo dele é se repetir. Então a gente, especialmente os atos que a gente faz sem saber por que a gente está fazendo, são sempre atos, são repetições, né? E por mais que o filme ele esteja estruturado em instâncias muito diferentes uma das outras, eu acho que é uma repetição mesmo assim, porque tem lá sempre o mesmo, um elemento que é o mesmo, que é o ator. É sempre o mesmo ator. Ele faz questão de usar o mesmo ator para fazer todas as vinhetes. Então tem um elemento de mesmo, tem um elemento ali que é único, que é ele, o Denis Lavant, como se fosse um alter ego do próprio diretor. E eu acho que não só qualquer inconsciente, mas eu acho que também é um retrato de um inconsciente do artista. Porque o artista tem essa criatividade. Quem tem talento artístico, quem realmente trabalha a sua arte, o inconsciente dessa pessoa tem essa, como é que se fala? Essa flexibilidade, essa capacidade incrível de empatia com outras vidas. E é por isso que essas pessoas conseguem criar histórias e personagens tão profundos, porque elas realmente conseguem sair de si mesmas e se colocar no lugar de outro, criar outro, e criar uma outra circunstância, um outro ambiente, né? Eu acho que esse filme ele retrata o inconsciente de um artista. Não sei se eu consegui me fazer me explicar bem. Porque é um filme, uma cadeia de significantes, o filme, né? Igual a cadeia de todos os atos que você repete durante toda a sua vida. E são significantes travestidos de mil outros significantes que diferenciam um do outro, né? Então, Denis Lavant é uma pessoa quando ele é mendigo, quando ele, por exemplo, quando ele começa, né? Ele é o banqueiro e depois ele vira a mendiga. Depois da mendiga, ele vai fazer aquele motion capture. Então, nunca é o mesmo. Ele vai sempre acrescentando coisas para ele. Mas ele não, a gente não sabe o que ele se torna. Ele também não sabe por que ele está se tornando, o que ele está melhorando, se ele está realmente evoluindo ou não. Ele só muda, ele vai mudando, vai acrescentando coisas. Mas não tem um objetivo final, não tem aonde que vai parar. O objetivo é só o processo. Então eu achei isso bonito no filme. Apesar de você ter citado o Lacan, eu acho que é mais uma teoria sua, mas você imitou o Lacan no sentido da dificuldade de entender o que você está falando. Mas... Não, mas você falou uma coisa interessante, que quando você falou que seria uma sucessão de significantes, né? Não sei se eu entendi o que você quis dizer, mas você apontou para um negócio interessante que é, nas nossas vidas, a gente se apega a um personagem, né? E esse personagem, às vezes, é uma palavra, né? Você fala, ah, eu sou, sei lá, juiz, ou eu sou vendedor de pipoca, etc. E você se comporta com base naquela palavra-chave que regra a sua vida, né? E você vai gravitar em torno daquilo e dos sentidos que aquilo produz para você. E você geralmente está preso nisso, né? E o ator, e no filme isso fica muito claro, ele tem essa capacidade de mudar de roupa e mudar dessa palavra mestre, né? Que coordena a vida dele. Então, nós não temos essa habilidade de fazer. A gente é submetido a um personagem mestre, vamos dizer assim, e a gente vive. Nossa, a gente sofre como esse personagem sofre, etc. O mesmo ator, vocês estão falando de significante, eu lembrei, né? Que pra Lacan, o sujeito é o que tá no buraco entre um significante e outro, né? O sujeito é o que tá nesse espaço entre um significante e outro. Então, mesmo no filme, o sujeito aparece lá às vezes, né? Aquele que o ator cansado, entediado, bebendo e exausto e percebendo que isso não realiza ele entre uma cena e outra. Tem sempre aquele momento dele com a analista dele ou a motorista, onde o sujeito tenta emergir, né? E aí ele tem algumas teses interessantes. As melhores frases do filme são todas do quando ele tá na limousine, né? Tem a hora que ele fala, I miss the forest, né? Como é? Eu sinto falta da floresta. Ele pergunta se vai ter algum encontro na Fodia que falou aí da floresta no começo. Eu não tinha reparado que tinha essa floresta na parede no começo e tal. Mas essa frase eu achei espetacular, né? E o filme termina com os chimpanzés e tal. Essa falta, saudade da floresta, né? Que é um cansaço humano, né? De existir, de ter que fazer esse caminho de um significante para o outro. É um negócio cansativo. De uma cena para outra, de ter que ficar se definindo. Isso é muito cansativo. Isso a gente, mesmo não sendo ator, dá para se identificar com ele no filme. E tem uma outra hora que ele fala que vai dar meia-noite e a gente precisa rir, né? Eu achei aquela cena legal. A gente precisa rir, né? Vai dar meia-noite já, a gente precisa rir. Mas enfim, eu achei interessante fazer essa analogia com o significante, né? Com cenas da vida e com traumas e etc. Porque eu fico imaginando se o personagem estivesse indo para análise, ele estaria descrevendo todas aquelas cenas. Mas o analista, na verdade, estaria interessado no meio, né? No intervalo dessas cenas. O que está definindo é justamente buscar esse traço. Onde é que está esse traço? Porque por mais que pareça que ele consegue pular de uma para outra, tem um traço que junta todas as cenas, né? Tem aquela coisa básica, enfim, eu vou entrar aqui, que Lacan tem um conceito chamado traço unário, né? O traço unário, que é essa coisa básica, quase mística, uma linha que atravessa todos esses essa cadeia significante. Mas é isso mesmo, fechando isso que eu estava falando e complementando o que o André tinha dito também e que o André falou, o Gustavo falou agora, eu acho que o artista, ele é como nós, ele também tem esse fio unário, né? Ele também tem algo que é o mesmo em todos os significantes que ele repete, tem um fio de costura, né? Mas eu acho que ele tem mais, o artista tem mais plasticidade, né? O inconsciente dele tem mais movimento, né? Tem mais maleabilidade. Eu tenho muita inveja de ator. Eu... E ator também. Ator é um artista, pô. Não diminui, coitado do ator. Eu tenho muita inveja, porque eu acho que o ideal da vida é você ser um method actor do que você quer ser, né? Desculpa, method actor? É, tipo o Daniel Day-Lewis, que não é assim pro personagem. O ideal da vida seria você conseguir ser um method actor do que você quer ser. Né? Você analisar o que é que eu quero ser, né? Eu quero ser o cara, sei lá, eu quero ser engraçado, eu quero ser saudável, eu quero ter muitos amigos e blá blá blá. E você atuar pra fazer isso acontecer, né? Só que é muito difícil você atuar pra fazer isso acontecer, porque você tá preso a 1 milhão de, né, essas palavras, como tu falou, esses termos, essas coisas que definem a gente. Mas eu sou tímido, eu sou errado, eu sou não sei o quê. E é uma grande um talento absurdo do ator, que pra mim é inacessível, essa capacidade de abstrair isso. A maioria das vezes ele abstrai isso por um momento, né, pra fazer uma peça, pra gravar uma cena, não sei o quê. Mas o method actor lá do Daniel Day-Lewis, que a gente falou no Phantom Thread e tal, é o cara que consegue ficar meses no personagem, né? Pois é, então, dando um exemplo. Imagina pra um ator, pra um ser humano ator, que para aquela pessoa, a palavra que tragicamente define, que ele se usa para se definir, né, consciente ou inconscientemente, eu sou meio inadequado, as pessoas não gostam muito de mim. Imagina se ele tem essa fantasia e ele repete e age de acordo com essa fantasia, e aí ele tem que interpretar um papel de um cara altamente carismático, querido, que todo mundo ama. Imagina você conseguir ignorar a sua fantasia inconsciente, você conseguir não, eu não vou escutar agora, eu vou agir, como me comportar exatamente como um popular, como uma pessoa amada por todos. É, mas é isso que vai fazer a diferença de um bom ator de um mau ator, né? Mas é incrível essa capacidade, né? É fantástico, eu admiro demais, eu acho muito, é quase um altruísmo, né? Assim, você se sair de si mesmo e conseguir abstrair isso. E se você conseguisse abstrair isso na sua vida diariamente, você conseguiria ser tudo que você quer ser, né? É, mas mesmo o ator, ele não é capaz disso, né? Porque o ator, ele se submete a um personagem que é imposto a ele. Nenhum ator escolhe o personagem. Tem ator que escolhe, mas isso é minoria. Eu acho que eles escolhem, sim, André. Eu não sei, assim, eu conheço muito pouco a respeito da carreira de ator, mas, assim, eu não acho que seja uma imposição. Não, mas o meu ponto é que o Gustavo falou, assim, a gente deveria ser como esses method actors. Impuseram pra mim que eu vou ter que fazer o Hamlet. Olha só que coisa horrível. Eu não queria, não, mas estão me obrigando a ser o Hamlet. Mas não, é uma escolha dele. O próprio Hamlet já preexistia ao ator. Percebe? Então, meu ponto é, o que o Gustavo falou é, a gente poderia ser esse tipo de method actor que tem essa liberdade, mas mesmo esse ator não tem essa liberdade. Tudo, ele sempre vai encarnar algo que preexiste a ele. Ele sempre tá preso nisso também. Inclusive, ele tem que seguir as ordens do diretor, em geral, né? Se o diretor... Cara, na verdade é isso que eu ia completar. Você teria que ser autor, diretor e method actor de si próprio, né? Você teria que bolar a vida que você quer ter, dirigir a vida que você quer ter e conseguir ser um method actor, assim, não sair do papel, ficar, insistir nesse papel, que é o mais difícil, né? Porque a gente cai, né? Dá umas tropeçadas. Né? Mesmo que a gente se esforce pra fazer, pra cumprir o papel que a gente quer cumprir, a gente dá umas tropeçadas. E o filme até mostra isso. É interessantíssimo, porque ele é ótimo ator, o Denis Levant. Ele é ótimo ator, e então você vê exatamente no momento que ele termina a cena como a cara dele muda, a postura corporal dele muda. Ele vira outra... Ele volta, né? A ser aquele cara já... Parece que ele tá meio de saco cheio, assim, exausto e tal, e volta pra limusine. Se eu passasse por ele na rua e ele como mendiga, eu nunca ia pensar que fosse um homem ator ali. Nunca. Eu achei perfeito. Tava perfeito. Ah, por falar em passar nele, eu tenho uma anedota pra contar desse ator. Eu tive essa experiência, né? Eu tava... Quando eu morei em Paris, teve um... Logo no fim da minha... do período que eu estive lá, eu fui... Um dia uma amiga minha me chamou pra ir beber um vinho em algum lugar, fui encontrar com o pessoal, peguei o metrô, e de repente eu encontro no meu vagão tem um mendigo. Eu olho assim pra esse mendigo e falo, nossa, esse mendigo tem até estilo, sabia? O cara tava com uma roupa assim, meio surrada, mas tinha alguma coisa naquele mendigo. Feio, bem assim, com aparência de sujo e tal. E tá, beleza. Reparei nele, assim, me causou uma impressão. Eu saí e vi que o mendigo começou a ir mais ou menos pro lugar onde eu tava indo, assim. Encontrei essa amiga minha lá. E ela fala assim, olha, aquele ator, ele tá aqui e tal. Ela falou do ator, eu não sabia quem era. E eu descobri que o suposto mendigo que tava comigo no vagão foi beber vinho no mesmo bar que eu tava lá. E era ele, inclusive. Agora eu não sei se ele tava interpretando o personagem ou não, mas eu acho que era ele mesmo, né? Não tinha ninguém com a câmera? Não tinha ninguém com câmera. Ele estava, só estava bebendo vinho de boa, né? Acho que algumas pessoas só cumprimentaram ele porque ele estava... Talvez não tivesse tão evidente que fosse ele, né? Mas não era a roupa dele, não? Normal? Cara, a roupa dele era muito... Era um pouco excêntrica, a roupa dele. Parecia um mendigo que sabia como se vestir, sabe? Mas dá pra fazer uma brincadeira metalinguística com isso. É. Não tinha nenhuma câmera. Eles comentam isso no Holy Motors em um determinado momento. Que eles falam que as câmeras agora são invisíveis. Que antes as câmeras tinham o nosso peso, pesavam tanto quanto a gente. Agora a gente não vê mais as câmeras. Então, de repente, ele podia estar em uma das suas várias vidas, né? Assim, como um mendigo bebedor de vinhos. Às vezes você acha que a pessoa é um mendigo, mas é só um francês, né? Deixa eu pegar um gancho de uma coisa que o Gustavo falou. Quando o Gustavo falou uma coisa interessantíssima sobre a saudade da floresta, né, que ele comenta isso realmente, eu acho que depois do segundo sketch, aquela do Motion Caption, né, que ele vai para aquele estúdio, que mais parece um complexo industrial, e ele comenta com a Celine, comenta com ela que ele estava com saudade da floresta. E, de fato, no final do filme, você vê ele retornando a uma casa, que é a casa dele, né, supostamente, em que a família que está esperando ele dentro da casa é uma família de chimpanzés. É uma espécie de retorno à floresta também aí. E, Gustavo, você tinha falado do cansaço, o cansaço de você ficar indo de papel em papel, né? O significante, o quanto que isso cansa você. Isso me lembra uma frase do autor, do Leo Carrá, quando ele fala assim, que uma das ideias na gênese do filme estava no... agora não vou lembrar a expressão que ele usa em francês, mas assim, em português é o cansaço de ser você mesmo. É uma das gêneses do filme, né? Além da imagem das limusines percorrendo a vizinhança onde ele morava, em Paris, também tem esse o cansaço de você ser você mesmo. O que me lembra um poema do Neruda, Walking Around, né, que eu queria que o Gustavo... Gustavo, será que você pode ler aqui pra gente? Na minha péssima imitação de Abujam. Acontece que me canso de ser homem. Acontece que entro nas alfaiatarias e nos cinemas, abatido, impenetrável, como um cisne de feltro, navegando numa água de origem de cinzas. O cheiro das barbearias me faz gritar em lágrimas. Eu só quero um descanso de pedras ou de lã. Eu só quero não ver os estabelecimentos e os jardins, nem as mercadorias, nem os óculos, nem os elevadores. Acontece que me canso dos meus pés, destas unhas, e do meu cabelo e de minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. Eu acho que eu nasci pra declamar. Só um parêntese aqui, vocês estavam falando da questão do retorno aos chimpanzés lá, porque começa o filme com o banqueiro, né? Uhum. Aí eu tentando dar significado pro filme, tá? Encadeando ele. Por que ele não retorna pra ser o banqueiro à noite também, né? Que é o que seria esperado. Ele mata o banqueiro. Tem uma cena do filme... Então, pois é, mas não era algo programado, né? Não era um dos rendezvous dele. Ele por acaso acha aquele personagem, e que é uma coisa super misteriosa, né? Ele achar o próprio personagem que era ele antes. Ele avista esse personagem que era o primeiro de todos, né? Que supostamente era, inclusive, o Monsieur Oscar, né? Porque quando ele entra no carro como banqueiro, a Celine chama ele de Monsieur Oscar. E ele, por acaso, passando com a limusine em Paris, avista esse personagem no café, rodeado de outros homens de negócios, né? E cata uma arma de um baú de revólveres ali, né? Da limusine e sai correndo, né? Põe uma máscara, tampa a própria identidade e mata o Monsieur Oscar, né? E ele não pode mais voltar para esse personagem. Ou seja, ele tem uma vontade de não voltar para aquele personagem inicial, que supostamente é o Monsieur Oscar, né? Por isso que ele volta pros macacos no final, né? Parece que foi intencional que ele não voltasse, que ele não repetisse o personagem à noite, né? Sim, sim. Tanto é que quando ele atira no Monsieur Oscar, ele grita, pronto, está feito. Como se aquilo fosse algo premeditado. Réponse! Voilà qui est fait. Não, mas olha só, rapidinho, André, é uma coisa sua. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Sua interpretação, voltando as palavras suas contra você. Sim, mas eu falei exatamente. De que ele ia voltar à noite pra ser ele mesmo, o banqueiro. Não, isso é uma hipótese. Eu nunca imaginei que ele fosse voltar a ser banqueiro. Não, mas por que, que ele quer matar essa identidade, entendeu? Porque o filme é contra o capitalismo. Ele tem esse negócio francês de ser anticapitalista, liberal, e aí vamos lá matar o banqueiro. Oh, meu Deus do céu. Ah, mas não podia andar de limusine, então, não, mano. Tinha que andar de Uber. Mas a limusine é prática, porque tem um estúdio dela dentro, um camarim dentro. A limusine é o camarim dele móvel. Fantástico. Essa é a interpretação mais equivocada que eu já ouvi desde o começo do podcast. É um filme anticapitalista. Mas o filme tem... É o filme cheio de pontadas contra o capitalismo. O Messier Merde come dinheiro, sabe? Tem um ele come flores também, Diego. Ele é contra a floricultura, então... Não, você sabe o que eu tô falando. Pra que essa mendiga, então? Essa mendiga que ninguém presta atenção, ninguém vê. Ah, eu vou te falar por quê. Eu vou te falar por quê. O diretor fala numa entrevista que ele queria fazer um documentário sobre essas mulheres que ainda vivem em Paris, que quando ele vê essas mulheres, ele fica muito impressionado, essas mendigas velhas em Paris. E ele queria fazer um documentário sobre isso, mas isso não virou um projeto real e ele quis incorporar no filme isso. Que ele achava que era uma coisa insólita em Paris, assim, uma coisa quase que anacrônica. Assim. E tem também a loja Le Samaritain, que era um grande centro de uma loja grande de departamento francês em Paris, que ela tá ela parece que foi à falência e ele mostra essa decadência lá dentro, né, com todos os manequins destruídos. Né. Tem vários elementos assim, de uma derrocada do capitalismo dos anos 80, assim, selvagem. Concordo com essa visão de vocês. Tem também uma referência que ele faz a outros filmes anteriores. Como eu falei para vocês, assim, falei para os nossos ouvintes também, assim, no começo do podcast, seria bom que a gente assistisse os outros filmes do Léo Carrá, porque existe toda uma questão de intertextualidade com os outros filmes dele nesse filme. Esse filme é uma espécie de síntese dos outros filmes dele. Tanto é que talvez esse seja o último filme dele, não sei, tomara que não. Mas enfim, essa velhinha, eu entendo isso também da seguinte forma, essa velhinha, e interessante o Diego ter falado do Samaritain também, o terceiro filme do Léo Carrá é um filme chamado Les Amants de Pont Neuve, é Os Amantes da Ponte Nove, que é um filme que se passa literalmente na Ponte Nove, né, de Paris. São dois homeless, são duas pessoas que moram na rua, são dois mendigos, um deles é Juliette Binoche, o outro é o Denis Lavant, claro, e muito pobres, e eles moram na Ponte Nove. E o tempo todo ele mostra a Ponte Nove, e a Ponte Nove tem essa vista para o Samaritain. E o começo desse filme, ele é quase que um documentário feito sobre pessoas que moram nas ruas de Paris. Ele não usou muito... Ele usou apenas um ator, que é o Denis Lavant. E ele realmente convence como um mendigo. E ele aparece misturado com uma série de outras pessoas que claramente não são atores interpretando mendigos, são mendigos. Que estão lá num momento semidocumental do filme. Então, eu acho que esse momento da velhinha, a primeira vinheta do filme, do Holy Motors, pode também ser visto como uma referência que ele faz ao outro filme anterior dele. E eu acho engraçado justamente ele ter aquela conversa com a Kylie Minogue, aquela cena que eu acho particularmente belíssima, tanto pela fotografia, quanto pela iluminação, quanto pela música também, aquela música que ela canta, eu acho muito bonita, se passa justamente no Le Samaritain. E quando ela está prestes a pular, ela sobe até o terraço do prédio, o que, que ela vê? Ela vê a vista para Pont Neuf. E ela vai pular exatamente na frente da calçada que vai dar para Ponte Nove. Pode ser também uma crítica ao capitalismo, como o Diego falou, eu acho que isso não exclui, né? Pode ser um momento também de intertextualidade em que o Carrá está fazendo referência aos outros universos cinematográficos dele nos filmes anteriores. Não, eu falei essa crítica do capitalismo bem, de maneira bem jocosa. Com certeza, tem muita intertextualidade nos filmes dele. Ele faz muito essa costura com os próprios filmes dele, né? Não de uma forma pedante, né? Mas eu acho que ele realmente habita nesse mundo de fantasias dele que sempre retornam. Então ele não tem esse problema de... Ele acha que enriquece os filmes, né? Se ele retornar a certos motivos e tropos, né, de filmes dele e de outras pessoas, outros diretores também. Tanto é que é difícil para mim, mesmo tendo visto muitos filmes, é difícil para mim, para eu reconhecer influências de outros filmes nesse filme, né? Eu acho que você tem que realmente estudar e ver, porque ele não usa de uma forma assim clara, aparente. Ó, tô usando esse filme aqui, eu tô usando agora esse, ó, como é que... Ele não é de um exibido se mostrando. ele realmente utiliza a intersexualidade para realmente enriquecer emocionalmente, artisticamente o filme dele, né? Tanto é que eu acho meio imperceptível outros filmes. Por exemplo, uma coisa que eu só descobri depois que eu li, e fica realmente ótimo, a cena em que o Monsieur Merde sai do esgoto, né? Quando ele tá saindo assim no cemitério, a música que entra é a música da entrada do Godzilla japonês original. Sim. De 64. Tanana. Então, é difícil alguém saber isso, reconhecer. Ah, é a música do Godzilla, a não ser um aficionado pelo Godzilla, né? Mas fica legal, fica bonita. A música realmente fica junto, assim, e combina direitinho com a cena. Essa questão da citação não óbvia, assim, só lembrando, assim, o artigo do Senses of Cinema concorda com você quando fala uma frase que eu achei muito bonita, inclusive, quando descreve os filmes do Carrá, dizendo que ele, ao contrário de outros cineastas cinéfilos, e a gente tem vários, né, existe uma série de cineastas, dentre os quais alguns dos meus cineastas favoritos, né, que são cineastas cinéfilos. Né. Eu acho que o mais conhecido hoje em dia é o Quentin Tarantino. Acho que Martin Scorsese também é um cineasta cinéfilo. Jim Jarmusch também é outro cineasta cinéfilo. São cineastas que fazem referência a outros filmes, a vários outros filmes que foram importantes na carreira deles, ou então que foram importantes na vida deles enquanto público de cinema. Enfim, a diferença do Leo Carrá é que ele não faz essas citações com aspas. Né? Querendo dizer que quando o Leo Carrá ele menciona ou ele cita um outro filme, é muito mais por uma questão, é muito mais no quesito assim, de citar de tentar passar a mesma atmosfera do filme que está sendo citado, do que exatamente colocar um elemento que nos remeta diretamente ao filme citado. Por exemplo, existe uma diferença entre Quentin Tarantino fazer um faroeste e dar o nome do herói dele nesse faroeste de Django, que aí é uma referência direta, já te remete aos Western Spaghetti com Franco Nero, em que você tinha um personagem chamado Django, e você colocar isso, trilha sonora de um filme dos anos 50, Godzilla, porque aí você não está citando diretamente o Godzilla, sabe? Você está tentando criar a atmosfera de horror que surgia quando o monstro aparecia, que é mais ou menos isso que ele está querendo criar, quando o Monsieur Merde aparece. Lembrando também que o Monsieur Merde, ele aparece pela primeira vez num curta do Leo Carrá para um filme chamado Tóquio. E ele é um monstro que aterroriza Tóquio. Bom, monstros que aterrorizam Tóquio, Godzilla, aí você já tem uma, né, uma referência direta. Agora, a gente está falando com muita solenidade desse filme e tal, né? Mas ele é muito cômico, na verdade, né? Esse personagem, Monsieur Merde, é um monstro, etc., mas é uma piada, né? Esse negócio da música do Godzilla é uma piada. Você vê, por exemplo, aquela hora que ele entra no cemitério. Eu fui, na segunda vez que eu vi o filme, eu reparei, tem 3 ou 4 lápides do cemitério que tem website. Visite o website tal. Aí se você vai lá e visita, existe uma referência. Tem um dos websites que nem existe, a referência é só o nome dele. Um deles, o que eu visitei, inclusive, é muito interessante, porque tem, se eu não me engano, ele tem 2 links nesse site. É a primeira lápide que aparece. Que é, o nome da lápide é o nome daquele personagem, o senhor que tá morrendo, que parece que ele fala russo, né? E tem a atriz que contracena com ele num vídeo no Vimeo. Tem um vídeo muito interessante, que é só mostrando detalhes do rosto dela, da beleza dela, da pele, do olho. Um vídeo de quase 30 minutos, assim. E é um website que existe mesmo. E tem esse vídeo. É muito interessante isso. E tem vários elementos cômicos no filme. O final do filme é cômico, né? Aquela conversa entre as limusines. O filme tem vários elementos cômicos, assim, que a gente... Ele é bem piada, né? Também esse filme. Não, eu queria só confirmar um negócio com vocês. Na cena do Monsieur Merde, na hora que ele tira a roupa de costas, ele tem um quadradão preto nas costas, né? Tem. Porque isso eu lembrei daquele quadro, né? The Black Square. Fiquei pensando se não era uma referência proposital a esse quadro. Do Malevich. O que é esse quadro? É, do Malevich, exatamente. Que é um quadro famosíssimo, assim, que é um quadrado preto. E que ninguém entende aquela porra. E tem 1 milhão de interpretações em cima disso. Eu achei que era uma ironia, que podia ser uma ironia de metalinguagem do diretor, entendeu? De botar esse quadrado preto nas costas do personagem que ninguém entende, que tá totalmente... Que porra é isso? Tem um ensaio fantástico sobre esse quadro de uma russa, que eu esqueci o nome. Tatiana, não sei o quê. Mas tem um ensaio dela ótimo sobre esse The Black Square, que inclusive toca nesse negócio o que é arte, o que não é arte. Se tivesse sido uma referência do diretor, eu achei que foi bem sacada. Assim. Mas pode ser, por que não pode? Não, pode, tá, mas assim, se ele pensou de propósito isso, eu achei fantástico. Se ele não pensou de propósito, vamos fingir que foi. Então, Tatiana Tolstaya, que é um ensaio sobre Black Square, sobre esse quadro do Malevich. Mas então, já que a gente tá falando do Monsieur Merde, vamos falar desse personagem, porque eu acho que foi o sketch que causou mais incômodo em alguns de vocês. É o sketch mais what the fuck, quando as pessoas estão assistindo o filme, né, porque até então você tem uma certa ideia do que o filme é. Aí chega o sketch do Monsieur Merde, E aí que tudo vai para o ralo. Aí a gente realmente decreta falência. Agora eu não entendi esse filme mesmo. Não sei qual é o propósito disso. Agora eu virei fã do Messi Merda na hora que ele come os dedos da menina que não para de fazer aspas no ar com as mãos, assim. Eu virei fã, porque o maior desejo que eu tenho na minha vida é quando alguém põe aspas nas palavras no ar, é mastigar o dedo da pessoa. Ah, eu nem tinha reparado, eu sou muito desligado, eu não tinha reparado, é mesmo. É a menina, a assistente do cara lá, né? É mesmo. É a parte cômica do filme, né? Que... Eu sabia que o Diego tinha falado pra mim que eu ia detestar uma cena sem me falar qual era. E depois ele disse que era essa, que ele achava que eu ia detestar profundamente. E sabe que eu não detestei. Eu achei, talvez, a minha cena favorita, assim, do filme. Porque eu não tentei interpretar... Na verdade, eu detestei aquele fotógrafo americano que é insuportável, ele faz de propósito, né? Nisso eu concordo com o Diego. Tem umas coisas francesas, assim, que o americano tem que ser um débil mental, né? Com a roupinha de jogador de tênis, né? É. Mas eu não achei ruim, eu achei bonita a cena, assim, plástica e o movimento dele andando pelo cemitério, assim, comendo, as coisas, o povo sair correndo e tal. E a Eva Mendes tá um negócio espetacular, né? O melhor portrait de um suvaco da história do cinema. Eu queria saber de vocês primeiro, assim, quais são as impressões que vocês tiveram dessa vinheta, porque eu acho que é a vinheta mais famosa do filme, né? Inclusive tá no próprio pôster do filme, né, Monsieur Merda. Eu achei meio politicamente incorreto o Monsieur Merda jogar a bengala do homem cego no chão e pisotear o homem cego. Eu achei um pouco politicamente incorreto essa parte. Eu fico surpreso com esse comentário do politicamente incorreto partir logo de você, André. De todas as pessoas, você era a última pessoa que eu acho que poderia estar defendendo o politicamente correto. Então é politicamente incorreto. É, você bater no cego na rua, sabe? Assim, nem conseguir te ver. É um pouco covardia, né? Não, eu achei interessante que ele é isso. É imprevisível até para isso. Ele não faz um monstro simpático, né? Que você vai... Ele vai lá e derruba a porra do cego e pisa em cima. Então, assim. E tem aquela imagem deles embaixo da terra, no esgoto, sei lá onde é que eles estão, né? Porque parece que existe isso mesmo em Paris, né? A Paris inteira, ela tem um subterrâneo nela inteira. Tem uma outra Paris subterrânea embaixo de Paris. Mas, enfim, eu lembrei disso quando ele desce lá e aquela cena meio Pietá, assim, ele deitado no colo. Aí ele faz a Nossa Senhora muçulmana, né? Mas eu achei interessante também que a parte mais erótica do negócio, que ele parece um potencial estuprador, né? Você acha que ele vai pegar a mulher e vai... Aí ele faz o contrário, ele veste a mulher, né? Achei bonita a cena, assim. Eu acho incrível. Gustavo gostando e não só tolerando, mas como gostando da cena que tem uma ereção gratuita. Não, essa parte eu achei completamente desnecessária. Aí, de fato, não tinha pra que aquilo ali. Até hoje eu tô querendo acreditar que é um prop, que é de Durepox. Mas, fora isso, a cena foi bonita. Vocês não perceberam, mas inclusive essa ereção, ela é inconveniente. Ela é inconveniente até pro personagem. Porque o Monsieur Merda, quando ele tira a roupa, ele tá prestes a se deitar com a Eva Mendes, né, com a personagem da Eva Mendes, ele olha pro próprio pênis ereto dele e ele meio que faz um gesto questionando. Assim, porra, não era pra isso estar acontecendo. Né? Então, assim, até o próprio personagem... Ele passa um sermão no pau dele, é verdade. André, uma pergunta. Aquela cena no esgoto que tem aquela fila de mendigos andando assim, lembra disso? Com carrinhos assim? Aquilo ali, sim, existe mesmo? Eu reparei aquilo ali no e não era um fila de mendigo, era como se fossem pessoas viajando, tinha várias pessoas com malas, eletrodomésticos, etc. Não, aquilo não tem não, cara, eu acho que não tem não. Enfim, eu nunca tive nas catacumbas de Paris a tal ponto, mas eu acho que, eu não sei, aquilo foi uma coisa meio aleatória. Um elemento surreal do filme um pouco, né? Eu achei uma bem surreal, assim. Mas é bonito, porque tem um contraste nele, o merda lá parece um pouco... quer dizer, a cena é uma cena quase religiosa, né? A referência, assim, meio que a Pietà e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, é um personagem meio briaco, né? Com uma ereção e loucaço e tal. E aí, no final, ele deita no colo. Ela joga umas coisas no peito dele, assim, não sei. Canta pra ele, né? Ela canta pra ele, exatamente. E ele se joga pétalas no peito. Acho que toda essa vinheta do Monsieur Merda, eu acho bem interessante da gente debater, porque, apesar de vocês não terem gostado do fotógrafo, de fato, o fotógrafo americano, ele é bem caricatural. Os franceses, ele tem essa cisma com os americanos. Eu não vou dizer assim, ah, não, tadinhos os americanos. Eu entendo essa cisma que os franceses têm com os americanos. Assim, me surpreende até a gente não ter uma cisma parecida, mas enfim, né? Aqui a nossa relação com os Estados Unidos é outra. Mas a questão é, essa cena, ela traz um pouco daquilo que eu acho que é declaração estética do próprio Leo Carrá. em que ele deixa claro em uma entrevista que, por mais que um filme seja uma obra experimental que faça as pessoas pensarem, ele tem que provocar primeiro alguma emoção. Ele tem que apelar aos sentidos, sendo bonito ou sendo weird, que é uma das palavras que o fotógrafo americano repete, né? Assim, beauty, ele fica, né? Beauty, beauty, enquanto ele está fotografando a Eva Mendes. E depois, quando ele se vira para o Monsieur Nanda, ele fica weird, weird, que é estranho, bizarro, esquisito. Então, como é que você apela às emoções? Né? Fazendo alguma coisa que seja ou bonita ou bizarra. E o Léo Carrá, ele tende muito mais ao bizarro do que aquilo que convencionalmente a gente entende como bonito, até mesmo porque o bizarro ele serve muitas vezes como um elemento que se contrapõe ao bonito de maneira que ele possa ressaltá-lo. Ou seja, a beleza da modelo salta mais ainda aos olhos porque você tem a estranheza do Monsieur Merde do lado dela. Então a beleza fica mais bela ao lado da feiura, da bestialidade de um monstro. E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Assim. Eu acho que eu gostei muito do que você falou, achei muito interessante, porque é uma coisa que também existe nas outras vinhetas, né, do filme. É, tem sempre elementos da vinheta, né, cinematográficos, do set, de filmagem, ou da maneira que a câmera está se movendo, ou do estilo de interpretação. Tem elementos que sempre se relacionam, então a intertextualidade, né, elementos de outros filmes dele ou de outros diretores que ele se apropria e usa, né, e costura tudo junto. É interessante isso, porque não é um filme que se estrutura por causa e consequência, né, que uma fala e uma ação leva a outra ação, que é a grande regra número um de quando você aprende a escrever roteiro. É, o diálogo ele tem que levar a ação para frente, né? O filme tem que mover. Se a fala não tem utilidade nenhuma, ela não serve, tem que ser apagada. Normalmente, a maneira clássica de se aprender a fazer cinema é sempre centrada no plot, no roteiro, no enredo do filme. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, início, meio e fim. Então, nesse filme, a estrutura relacional de cada vinheta é com elementos dentro do quadro cinematográfico. São elementos cinematográficos, não é elemento da história. Ele não está mais preocupado com contar uma história. Ele está mais preocupado com mostrar e montar uma história. Ele realmente é um diretor de cinema, porque o diretor ele monta o filme. Ele é mais montador do que escritor. A grande arte cinematográfica está em montar, né? Porque escrever já existia antes no teatro, né? Então, montar um filme, editar um filme é o que realmente para mim é o coração de ser um diretor, de ser cinema, de fazer um filme seu. Então, eu acho que a maneira como os elementos se relacionam. Então, ela, bonita, bela, tá ali, né, deusa, é olímpica, e se relaciona com, tem uma relação de contraste com o esquisito, o monstruoso, né, o grotesco. E essa imagem sintetiza uma coisa bela, bonita. Uma coisa interessante, artística, sabe, impactante. Então, também, por esse ponto, pensando dessa forma, eu gostei muito. Eu, na vida real, eu me incomodo com quando o personagem incomoda muito, né? Quando alguém tem na rua, assim, incomodando você, te enchendo o saco e tal, sabe? Eu gosto muito mais de pessoas gentis, que interpelam com gentileza e não com impacto, com grosseria. Mas, como filme, como elemento cinematográfico, eu acho muito bonito. Tanto é que eu acho que as cenas do filme mais que tiveram menos impacto sobre mim são as cenas menos cinematográficas, visualmente falando, são as cenas menos visuais e mais dramáticas. Por exemplo, essa cena, a cena de morte do tiozinho velhinho com a sobrinha na cama e a cena do pai com a filha são cenas, de fato, mais estáticas. Né? A câmera está lá pertinho. São cenas mais clássicas do cinema. E porque o impacto ele tem que estar no drama, tem que estar ali no conflito e no que os personagens estão falando. Então são vinhetas mais clássicas do cinema. Então ele não está chamando muita atenção para a linguagem, está chamando atenção pelo drama que está acontecendo entre os personagens. E a gente não conhece aqueles personagens, então não tem tanto impacto assim. A gente não sabe, é difícil se identificar tão rápido assim com o personagem a ponto de você se emocionar estando ele só 2 minutos na tela. Enquanto que as outras cenas visuais, né, a cena apoteótica visual para mim, além do mais legal do que a do Monsieur Merde, é a cena é o entreato, né? Aquela cena é altamente cinematográfica, sabe? O movimento de câmera em sequência, né? Como se fosse aquela operação de plano sequência, e a câmera vai se movendo junto com a banda e vai andando junto, sabe? Aquilo ali realmente te dá um impacto, né? Com a música linda tocando e a expressão dos músicos, né? E tudo aí vai se juntando e vai se agregando. E realmente tem uma curva de crescendo naquilo ali que a câmera acompanha. O movimento de câmera é perfeito, é super fluido. Muito linda essa cena, o interlúdio musical do filme. Engraçado porque ele separa muito bem também o filme em dois momentos. assim, além das várias vinhetas, né? Como você já tinha comentado comigo, inclusive, Diego, a primeira parte parece que é mais dedicada a Eros, porque você tem a vinheta do Monsieur Merda, você tem a vinheta do Motion Caption, e existe uma sexualidade latente ou mesmo explícita em cada uma dessas vinhetas, né? Ou pelo menos assim, a ideia de união erótica, né? Cada uma dessas vinhetas. Aí, após esse interlúdio musical, você tem algo mais regido pelo Thanatos, né? Você tem a morte mais presente, né? É aquela vinheta do plano de assassinato, do cara que ele quer fugir e ele assassina o próprio duplo dele, né? Na tentativa de fazer com que as pessoas achem que ele morreu, né? Tendo assassinato duplo. É a cena da morte do banqueiro no restaurante, é a cena da morte do homem em seu leito de morte, em que ele fala que ela, tem aquele diálogo que eu achei muito bonito, né? Com aquela moça linda, que é sobrinha dele. E além dessa passagem de Eros para Thanatos, também você vê que há uma outra passagem de linguagem também. O filme ele é muito mais visual antes do interlúdio musical. A partir do interlúdio musical, ele fica muito mais verborrágico, né? As falas e os diálogos dos personagens têm uma proeminência maior do que o que eles estão fazendo ou para onde eles estão indo, né? O primeiro filme, a primeira parte do filme é muito móvel. Você tem essa ideia de movimento muito presente. Né? Monsieur Merda, ele está o tempo todo andando. Você tem várias cenas em que as limousines aparecem circulando pela cidade de Paris, então movimento o tempo todo, que é uma coisa muito presente nos filmes do Leo Carrá também. Já na segunda parte do filme, após o interlúdio musical, você tem, como você falou, Diego, várias cenas estáticas em que você vê personagens falando, né? Me lembrou um pouquinho aqueles filmes do Eric Rohmer, em que você tem basicamente uma cena estática e você tem a principal atração dessa cena é o diálogo dos personagens. Eu acho muito legal esse fato do Monsieur Oscar morrer 4 vezes no filme. Ele morre 4 vezes no filme, né? 4 vezes. Eu achei tão brilhante isso. Essa é uma forma de chamar atenção para a linguagem do cinema. Sabe, para os tropos do cinema, uhum. Né? Porque esse negócio de... esse plot para assassinar o criminoso lá, o Theo, né? E aí depois ele se maqueia para realmente fingir que ele que foi morto, né? Para as pessoas pensarem que ele está morto. E depois ele vai lá e mata o banqueiro. E morre. E antes disso... E morre também. Então, ele... Depois o próprio cara que não estava tão morto assim mata ele e ele morre junto e fica os dois iguais, assim, sabe? Eu achei. E a fato também do velhinho morrer e a menina põe a cabeça assim no colo dele e aí passa assim, tipo, uns 20 segundos e ele fala: olha, eu vou ter que levantar que eu tenho outro appointment, eu tenho outro compromisso agora, tá bom? Então ele sai da cena, né? Isso é essa forma de romper, de terminar um personagem e a câmera continua rodando, você continua vendo. É uma forma de mostrar o que está por trás, né, do cinema. É uma forma de não apagar, de destacar a técnica cinematográfica. Né? Porque tem muito essa corrente, né, da história do cinema de você editar um filme, montar um filme e deixar essa técnica de montagem invisível, você não perceber. O filme ser tão fluido, tão certinho, que parece que realmente uma coisa aconteceu logo depois da outra, causa e consequência. Né? Mas ele fala, não, isso aqui é uma artificialidade. Olha aqui, ele estava morto e agora ele levantou. E vai fazer outro personagem. Eu lembrei muito do Funny Games, do Haneke. Né? É uma história de invasão domiciliar, né? Um terror. História de um casal de meia-idade que está numa casa de campo lá nos Alpes austríacos, passando férias, um pessoal de alto nível, né, de alta sociedade. E aí dois jovens amigos batem na porta, meio vestidos assim de jovens ricos também, com roupa assim bem meio de playboyzinho, né, com camisa suéter, branquinho, né, meio camisa Lacoste, né, bermudinha, tênis. Só que eles são dois psicopatas, assim, que costumam invadir casas. E aí eles mantêm essa família, esse casal refém e torturam esse casal. E fazem isso por mero prazer. São sádicos, são dois psicopatas. Né? E aí tem uma hora no filme que o Haneke brinca com motivos cinematográficos que os Estados Unidos, o cinema hollywoodiano sempre usa. Né? Sempre quando você tem uma situação assim, sempre tem um momento no final do filme que os mocinhos, né, os protagonistas, conseguem vencer o antagonista, que conseguem dominar o antagonista de alguma forma surpreendente, normalmente mentirosa e não realista. E aí eles conseguem vencer e se salvam em final e feliz. Né? E o Haneke que ele inverte isso, né? Tem essa cena que eles conseguem dominar a situação, o casal, o protagonista, e conseguem dominar os antagonistas, mas ele fala assim: não, não, não, não, não, isso aqui é mentira, é hollywoodiano, não, isso não aconteceu, não. E aí ele faz um rewind do próprio filme, ele volta, rebobina a cena. Não, não, não, o que realmente aconteceu foi isso aqui. Elas tentaram me dominar, mas a gente voltou e não se deixou. E a gente continua lá torturando, matando, fazendo ele sofrer. Então, essa forma de chamar atenção para isso aqui é um filme, isso me fez lembrar. Isso realmente me agrada bastante. Assim, eu acho que uma forma inteligente e... Não é exatamente profunda, mas é uma forma interessante de brincar com com a linguagem do cinema, né? É, isso também deve trazer um alívio também, porque é o momento em que você é retirado, né, da ilusão do filme, né? Então você vê que você tá vendo o filme, então aquela emoção que podia estar te acometendo, ela se dissolve, né? Porque talvez ele tá, olha, não precisa ficar tão assim, com a identificação com os personagens e com o drama, não precisa viver o drama tanto, o filme também é visual, olha pros cantos da tela, olha pro que não tá na tela, olha pro tapete, sabe? Olha pra tudo, música, sente o filme todo. Agora vem cá, essa cena que você evocou pra falar disso, que é a cena do leito de morte, né, do tio e a sobrinha, que inclusive eu achei que eram dois amantes, eu não sabia que era um tio e a sobrinha. É a primeira vez que o telespectador entende que há outras pessoas que fazem como ele, né? Interessante. Que também tem os seus appointments de cenas que têm que ser reproduzidas, né? Ou eu tô enganado? Não, é isso mesmo. Essa é a primeira vez. Eu acho. Tem um outro momento, que é o momento quando ele encontra a personagem da Kylie Minogue. Que, aliás, uma curiosidade, isso é uma trivia. Essa personagem da Kylie Minogue, a que aparece no filme Holy Motors, era pra ter sido originalmente interpretada pela Juliette Binoche, que já foi namorada do Leo Carrá. Mas aí, e ela fez dois filmes com ele. Mas aí parece que esse namoro, esse romance que eles tiveram não acabou muito bem. E ela recusou o convite, porque assim, você sabendo dessa intertextualidade do Holy Motors com outros filmes do Carrá, você vê o suicídio da personagem da Kylie Minogue, pensando que, na verdade, era para ter sido a Juliette Binoche que estaria fazendo aquele papel. Isso tem um outro sentido, tem um outro significado completamente diferente. Mas ela não topou justamente porque ela não está muito bem, até hoje ela não está muito bem com o Leo Carrá. E aí quem fez foi a Kelly Minogue. E se eu não me engano, a Kelly Minogue, ela deu a grana pra esse filme, né? Ela que é a produtora desse filme, então ela podia escolher onde ela aparecesse também. Confirmem isso depois. E a música dela que toca, hein? A música dela que toca na festinha da menina, que contracena com o pai, e a música do celular dela. Então a Kelly Minogue tá fazendo propaganda de si mesma aí, né? Mas eu acho que ficou mais bonito com ela, porque eu não sei. Eu acho que ficou mais bonito com ela. Não sei se a Juliette Binoche ia cantar, se ia ser uma cena com uma música. Mas vem cá, vocês gostaram dessa cena do canto? O filme, de repente, vira um musical, porra. Não dá. Eu achei muito lindo. Legal, não. Eu achei muito bom. Eu achei lindo. Eu sou contra musicais, eu acho tão, tão estranho quando a pessoa. Mas a letra da música é tão bonita. A sair música. Você prestou atenção na letra? Não, sim, a letra tem a ver, inclusive, né, com o filme e tal. E ela realmente canta bem. Agora, aquela em contraposição a isso, aquela música francesa que toca na parte dos macacos. No finalzinho, né? Pra fechar o filme. No finalzinho, aquele cara cantando lá, aquela música francesa. Ou música ruim, né? O francês não sabe fazer música. Vocês apostam. Ou ruim, cara, desafinado, sei lá. Eu achei tão horrível aquela música. Talvez tenha sido o contraste de propósito. Aí, tá vendo? O belo e o esquisito. O belo e o grotesco. É música grotesca. Francês é ruim de música. Eu não sei se foi isso. Se foi a ideia era fazer um contraste, não. Mas olha só, eu vou falar uma coisa. Aqui um momento confessional para os senhores, né? Eu gosto muito da ideia do musical. De você estar no meio de um diálogo, você chegar num ponto em que certas emoções, certas sensações não conseguem mais ser expressas por meio de palavras e elas têm que romper em música. Eu acho essa ideia linda. Não, inclusive tem o último musical que eu vi, o La La Land, não sei se vocês viram, é muito bem executado, muito bom. Ainda não vi. E os personagens têm um envolvimento com música também, então tem um contexto diferente. E a gente pode fazer um episódio aqui do podcast cantando, fazer um musical, episódio musical. Eu acho que o Diego tem que encerrar um episódio cantando. Se o Gustavo cantar em falseto, eu tento cantar. Eu já declamei hoje poema, eu já passei minha vergonha. Parce que certains d'entre nous trouvent que vous avez l'air un peu fatigué ces derniers temps. Certains commencent même à se plaindre quand ils vous voient, ils ne peuvent y croire. Essa é a fala do Michel Piccoli, que é fantástico, ator que ele aparece, faz uma ponta no filme, né? Com aquele velhinho com aquela mancha no rosto. Michel Piccoli já trabalhou também com Leo Carrá no Mauvais Sang. Ele é um dos principais, né? Ele é o Marc. Ele aparece como sendo um dos supostos empregadores, né, do Monsieur Oscar. Ele questiona ela, você parece tão cansado, será que você está cansado? Porque as pessoas não estão mais acreditando no seu trabalho. E eu achei esse comentário dele altamente metalinguístico. Eu achei, apesar do Leo Carrá mesmo falar que esse filme, Holy Motors, não é um filme sobre os filmes, não é cinema feito sobre cinema, eu achei muito metalinguístico. Eu achei que ele estava se falando, eu achei que nesse momento Michel Piccoli, o personagem de Michel Piccoli, estava se referindo ao público do cinema, quando ele fala assim, ó, as pessoas estão vendo o que você está fazendo, elas não estão mais acreditando. E aí ele fala assim, eu sinto falta das câmeras. Antes elas eram do nosso tamanho, depois elas passaram a ser do tamanho da nossa cabeça, agora elas estão do tamanho da nossa testa, daqui a pouco elas vão estar totalmente invisíveis. Depois o Michel Piccoli fala, e qual é o problema disso? Um capanga, né? Um cara durão, ele consegue fazer o trabalho dele mesmo sabendo que as câmeras escondidas estão lá. Aí o personagem do Denis Lavan fala, mas parece que não tem ninguém observando. E o Michel Piccoli fala, e se não houver mesmo ninguém mais observando? Eu achei esse comentário meio que, e se as pessoas pararem de ver filmes? Qual é o objetivo de se fazer um filme se não tem mais ninguém para ver filme? Que eu acho que isso remete a gente àquela primeira cena em que o Leo Carrá, ele acorda, ele vai para aquela sala de cinema que está dentro da casa dele, mas pode estar dentro só da cabeça dele, e tem aquelas pessoas que estão na frente de uma tela de cinema, mas elas estão de olhos fechados. Ou seja, elas estão numa sala de cinema, mas elas não estão vendo o filme. Seja porque elas estão dormindo, seja porque elas estão mortas. Não tem mais ninguém vendo os filmes. Os filmes estão sendo feitos, mas para quê? Para quem? E se não houver mais ninguém observando? O que adianta você continuar fazendo filmes, fazendo cinema, falando sobre cinema, se não existe mais público de cinema, se as pessoas não estão mais interessadas nesse tipo de coisa? Eu achei fortíssimo esse momento. Pelo menos assim, essa é a forma como eu interpretei. Eu achei um momento altamente metalinguístico. Mas eu queria saber o que vocês acharam disso e como é que a gente responde essa pergunta, né? Assim, qual que seria o objetivo do cinema se não houver mais ninguém assistindo os filmes? Eu acho que não é só o cinema, né? Tudo. Ninguém lê. Por que é que você vai escrever mais? Ninguém lê. Por que é que você vai tirar fotografia? Ninguém vê fotografia. Hoje em dia, um menino de 3 anos tá tirando fotografia. É, eu acho que essa ideia do mundo da arte é que... Isso eu acho um pouco choramingo de quem é do mundo da arte, né? Porque não existe mais esse mundo da arte glamouroso e exclusivo como era, né? Hoje tem menino no YouTube ganhando mais do que ator francês, certamente. Eu acho isso uma falsa questão. Acho que a gente pode ter interpretado errado essa questão do filme, porque o cinema tá super vivo hoje em dia. Exatamente, o menino de 3 anos de idade tá produzindo filme no TikTok e às vezes é super qualidade. O filme do TikTok é cinema? Não sei, André. Uma outra questão histórica. O cinema estava em crise na época do Holy Motors. Não sei se vocês lembram, mas por volta dessa época, foi um período em que pouquíssima gente ia para o cinema. Então, assim, quando se fala cinema está em crise, essa experiência de ir ao cinema, de você compartilhar esse momento, né, com outras pessoas. O cinema não só filme, né? Porque fazer filme, tá? Eu vou fazer um filme no meu celular e vou mandar para os meus amigos. Ah, eu sou cineasta, estou fazendo cinema. Não é isso. Pois é, por isso que eu achei estranho esse TikTok. Meus alunos fazem TikTok e eu não acho que eles estão fazendo cinema. Não acho que eles são cineastas. Não, eu tô dando um exemplo. A produção de vídeo e a edição de vídeo foi democratizada. Não é mais uma elite de pessoas que estudaram na faculdade de cinema ou de um grupelho que produz mais. E você encontra pessoas geniais fazendo coisas, no quintal, porque você tem equipamentos para isso, etc, etc. Por exemplo, esse podcast que a gente tá fazendo aqui. Há um tempo atrás a gente nem ia sonhar em gravar um podcast, porque a rádio era uma rádio específica, com financiamento específico, ou pelo governo, ou de forma privada, um grupo fechado de pessoas que fariam. Hoje em dia, até isso foi super democratizado. Hoje em dia, alguém filma um vídeo no iPhone. Pois é, mas é porque eu acho que não é essa questão da falência do cinema que o filme levanta, não é essa questão da democratização dos meios de comunicação a ponto das pessoas não qualificadas, né, supostamente não qualificadas, terem acesso a esses meios e poderem fazer filmes. A questão é da falta de interesse do público em ver filmes. Isso que eu ia falar. Pois é. Então, Diego, continue falando isso. Complementando isso que você está falando, Igor, e também o que o Gustavo tinha dito. Eu acho que a tristeza desses diretores, como o Leo Carrá, é que até pouco tempo atrás, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, os filmes de arte, eles iam para o cinema, eles eram mostrados, né, não só em algumas salas específicas para cinema de arte, mas também em salas de cinema normal, e as pessoas iam assistir. E hoje em dia, né, não sei, talvez menos na França, né, porque o público francês é diferente, né? Aqui no Japão, por exemplo, o japonês ele assiste muito mais filmes japoneses do que filmes estrangeiros, né? Mas acho que um fenômeno que está acontecendo mais ou menos em muitos lugares do mundo, as pessoas estão reservando a ida ao cinema para assistir filme mais espetáculo, né? Pra assistir aquele filme, eu quero ver um filme com um som maravilhoso, aquele telão lindo, e aí eu vou assistir um filme de super-herói da Marvel, um filme com efeitos especiais, um filme que merece, ou um filme em 3D, que merece realmente a ida ao cinema. A ida ao cinema não é mais pra assistir um filme, um drama doméstico do Eric Rohmer, sei lá, por exemplo. ou o filme do Leo Carrá. As pessoas vão ao cinema agora pra, só para ver filme espetáculo. Então talvez a tristeza dele seja essa, né? Antigamente, todos os filmes, todos, eu lembro até hoje que eu assisti todos no cinema. A partir dos meus 15, 16 anos, até pouco tempo atrás, eu vi todos os filmes do Woody Allen no cinema, quando saíam. E os filmes dele eram sempre estavam disponíveis no cinema. Em algumas duas salas com cinema comercial. E eu acho que isso não seria mais possível hoje. Não é muito mais isso que acontece hoje. Não só pela pandemia, mas hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas a ver dramas e filmes independentes e filmes mais com um orçamento um pouco mais barato na televisão. Pra que eu vou no cinema se eu tenho a televisão? Se eu posso baixar de graça? Eu acho que também tem uma outra questão, assim, sabe? Que a forma que a gente tem hoje de assistir filmes mudou bastante. Existem coisas muito boas que acontecem hoje em dia, mas, por exemplo, o fato da gente só assistir filme hoje em plataforma de streaming, de você poder escolher de uma série limitada, sim, de coisas que você pode ver, mas ao mesmo tempo bem maior do que a gente tinha disponível até um tempo atrás, e você ficar, como eu faço às vezes, e eu tenho que me policiar para não ficar fazendo isso, esquizofrenicamente assistindo trechos de coisas. Assiste meia hora disso, uma hora disso, depois outra, aí cansei disso, não tem mais saco de assistir esse tipo de coisa, eu vou assistir uma outra coisa, não sei o quê. Isso, essa desconcentração, essa dispersão, essa esquizofrenia que se tem, justamente pela facilidade, o livre acesso que se tem, a democratização dos filmes e tudo mais, que é uma coisa boa, claro, assim, sabe? Tipo, hoje eu tenho a possibilidade de assistir coisas que até um tempo atrás eu não tinha, né? Então também não vou falar mal do streaming, porque, sabe, ele me forneceu coisas muito boas, mas assim, há uma perda nisso. E a gente tem que olhar para isso também. Você não vê mais filmes como se via antes. Justamente porque se o filme ele te enche o saco depois de 15 minutos, você aperta pause e você vai lá no YouTube e você acha outra coisa para ver. Sabe, você acha muito mais coisas para ver, sei lá, de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora, do que você ficar, sei lá, duas horas e meia. Quem é que fica? Mas vai ficar, ó, vai assistir um filme, sei lá, agora que a gente tá falando de cinema francês, quem é que tem mais paciência para ver aqueles filmes épicos, fantásticos, Jacques Rivette, de 3 horas e meia? Ninguém! Mas isso me faz entender aquela frase que você citou do diretor, do Leo Carrá, que é, ele faz filme para os mortos, porque os mortos têm tempo para ver esses filmes. Eles não estão preocupados. Eles podem ficar no cinema assistindo o filme dele até o final. Não, mas parece uma piada, mas é um dos sentidos que tem essa frase dele. Eu faço filme para os mortos, porque os mortos, eles não estão preocupados com a correria, com ver o próximo filme o próximo vídeo do YouTube daqui a 15 minutos. Eles têm a paciência necessária, porque eles estão descansando. Pois é. E aí fica a pergunta, né? E se não houver mais ninguém, por que continuar persistindo nessa história de cinema? Qual seria o objetivo? A resposta do Monsieur Oscar, eu acho linda, bem poética, bem romântica, inclusive, mas eu acho válida ainda. Eu gosto da beleza do gesto. Então ainda há uma beleza nesse gesto cinematográfico. Vamos entender o que é isso, né? O que seria esse gesto cinematográfico? Você gravar algo, você produzir uma imagem, esse é o gesto cinematográfico. Há uma beleza nisso. Apesar que você pode estar fazendo isso para ninguém, pode estar fazendo isso para si mesmo. O Godard, ele também fala, que ele fala, eu faço filmes para mim. Tá aí uma pretensão dele, né? Você pode achar que ele tá fazendo charminho ou não, mas é uma declaração interessante, assim, eu faço filmes pra ninguém, eu sei que ninguém vai assistir os meus filmes, então eu faço filmes pra mim. Você não acha irônico isso dele falar que não tem mais ninguém vendo? Porque e que as câmeras não estão mais lá, né, são invisíveis e a câmera é pequenininha, ele tem saudade das câmeras. É meio irônico porque é óbvio que tem alguém vendo, somos nós, ele tá fazendo as performances pra nós, pro espectador que tá fora. Eu pensei nisso também, esse Diego tem razão, porque o filme se passa como se não tivesse sendo nada feito para as câmeras, mas está o tempo todo sendo feito para as câmeras. A gente é a plateia, para sempre, né? Eternamente vai ter uma plateia. Eu acho que sempre vai ter, eu sou otimista, eu acho que sempre vai ter plateia para esses filmes. Não, eu também acho que sempre vai ter plateia. Eu só estou levantando essa pergunta hipoteticamente mesmo, assim. E se não houvesse mais ninguém para ver os filmes, qual que seria o objetivo de fazer um filme? Eu não vejo. Eu acho que a arte é uma manifestação relacional, que tem um autor e tem um receptor. Eu acho que sem ser receptor via um exercício narcisista, e eu acho que isso, se for um exercício puramente narcisista, é muito prejudicial para a arte. A beleza do gesto que o Monsieur Oscar menciona no filme não é um ato, é um gesto narcisista. Mas se você fazer de forma narcisista, né, se você pensa, se você se propõe a fazer a beleza do gesto só para si mesmo, é narcisista, né? Não, mas olha só, vou contrapor isso então. Vocês que estão no Japão, talvez vocês consigam ter acesso a essa experiência de forma mais direta. Que é a concepção, por exemplo, das artes inspiradas pelo Zen. Que é da concentração no ato, no gesto, de fazer o gesto perfeito, vamos dizer assim. Sem estar preocupado se tem alguém vendo, se aquilo vai ser para minha autoimagem, etc. É a concentração total no ato para que o ato saia o mais perfeito possível. Não tem nada a ver com audiência ou alguém olhando ou se vai ter um prêmio com isso. É arrumar as flores no vaso da forma mais harmônica possível. Ou meditar sentado, parado, olhando para a parede, entendeu? É um pouco isso. Mas então, meditação não é arte. Fazer flores e quebana é arte, mas meditação tudo não é arte. Tudo que o ser humano faz no mundo é arte. É isso não que é. O... Não, não, mas é. Essa botê do... É a do filme, eu tô falando do filme. Quando ele fala The Beauty of the... Ele não sei como é que ele fala. Ele fala em francês, né? É La Beauté du Geste. La Beauté du Geste. Quando ele tá vivendo uma vida de outra pessoa, ele tá fazendo arte, então? Tá. Claro que tá. Exatamente, então tudo é arte. Mas ele tá fazendo pra uma plateia. Não. Não é pra não ele tem, mesmo. Não, mas no filme não tem plateia. O personagem... Nós somos nós, a plateia, no mundo real. Mas quando o personagem... A questão do Igor é, quando o personagem fala... Vale a pena pela beauté do gesto, pela beleza do gesto, ele não tá pensando em quem vai ver. Ele tá colocando o gesto como um valor em si mesmo, independente se tem alguém vendo ou não. Até porque ele fala antes, né, que a beleza tá no olho de quem observa. Quem fala isso é o outro, é o interlocutor Nicolini, dele, né? Exatamente. Nicolini, é. Ele pergunta, né, ele fala, olha, tem gente que fala que a beleza tá no olho de quem vê. Então, na minha opinião, eu acho fútil. Eu acho que tem que ter alguém vendo. É uma resposta, eu queria que você justamente tentasse responder essa pergunta, assim, sabe? Então o Diego acha que não tem objetivo, você faz alguma coisa para alguém. O André já levantou uma questão muito interessante que eu não tinha pensado, mas realmente tem essa questão da arte zen budista no Japão, a beleza daquilo que você está fazendo é para você. Quem acaba usufruindo disso é o próprio executor da arte. Mas não vai ter ninguém que vai olhar e vai dar o parecer, vai dizer, isso aqui é bonito, realmente, é realmente bonito. Não. É bonito porque porque eu executei de uma forma bonita. Eu vou até além, não é nem pra você, não é nem pra você, por exemplo, o haikai, né? Que é aquela poesia em que você oblitera o eu do haikai. É uma beleza que estaria... Não é pro meu ego ficar feliz ou se satisfazer. Seria uma beleza pela beleza em si. Mas existe beleza em si? É isso que a gente tá debatendo aqui. A beleza do gesto seria uma beleza em si. Esse é o core da questão. Existe beleza em si ou a beleza é sempre relacional? É inalcançável a beleza. Saber o que é a beleza em si. Como é que você vai saber nunca? Não, é claro que vai ter que ser sempre alguém julgando a beleza. Você tem uma sensação estética sobre a beleza. Mas, por exemplo, a menina que tá, sei lá, preparando o vaso, né? A arte do Ikebana, né? Que é o nome do arranjo floral. Ikebana. É claro que quando ela faz aquilo, ela tem uma sensação estética, né? Ou ele, quem quer que esteja fazendo. Mas não necessariamente um outro, né? Ela tem uma expectativa que o outro vai ver, com certeza. É, sim, vai ter uma aprovação, talvez, né? Existe um ideal. Mas quando você atinge aquilo, a ideia é, por exemplo, não sei se vocês leram aquele livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, a tradução em português, em que ele fala que o... Isso é a interpretação do filósofo alemão, tá? Tem até com os japoneses que contestam essa interpretação. Mas ele fala que quando ele atinge esse ato perfeito, né? O ato belo do tiro com o arco, ele sente que não foi ele que atingiu o alvo. É como se o alvo atingisse ele, ou como se a flecha tivesse sido disparada sem que um autor tivesse disparado a flecha. Então seria o ideal dessa filosofia do gesto perfeito é isso, é que não existe um eu e um outro, é algo que se realiza por si mesmo, né? Mas isso é muito abstrato também, é uma experiência, não é da ordem da teoria, né? Acredito que vocês já tenham passado por isso, por uma sensação, um momento na vida em que vocês atingem esse tipo de experiência, assim. E existe, dá pra experimentar isso. Acho que são duas formas de beleza diferentes, né? Tem essa beleza estética, que é a beleza direta da arte, assim, que depende da sua técnica, da sua capacidade de produzir. Eu acho que essa você tem que se adaptar. Foda-se, ninguém tá vendo mais cinema, você vai ter que fazer no TikTok, vai ter que fazer no YouTube, sei lá o quê. É essa beleza estética técnica, né? Que essa, sim, varia e depende da cultura e depende do que for. Mas eu acho que isso que o André tá falando é uma outra beleza, né? Essa beleza maior, né? Que é até o que o C.S. Lewis fala, que é compara com a glory, né? Ele diz que a gente, você tem umas janelas pra glória, né? De vez em quando você abre uma janela e você dá uma bisolhadinha, assim, na glória, no esplendor, na beleza absoluta, que são esses momentos que o André tá falando, que você tem essa sensação, assim, de pertencimento e parece que tudo tá resolvido, né? Assim, uma música bonita, um cheiro, um negócio. E essa beleza, eu acho que realmente independe de, enfim, de técnica, independe do se tem espectador, se não tem. Mas eu acho que no caso específico dele, assim, do cinema e tal, eu acho que é um pouco de nostalgia. Eu acho que vai ter um certo cinema que vai se adaptar. Assim, esse estilo de cinema de arte, não sei o quê. Daqui a pouco vai ter o TikTok arte, sei lá. Não vai ter, porque não vai existir, né? Porque as coisas são mais fugazes, assim. Mas vai ter, como hoje em dia já tem obra muito bem feita no Netflix, coisa que não tinha antes, entendeu? Assim, eu acho que os novos meios vão abrir espaço para esse tipo de arte e, eventualmente, a gente vai ter acesso a essa outra grande beleza, essa beleza maior nesses outros meios. A não ser que você fique como hobby, como você tem hoje em dia. Eu tenho um tocador de vinil aqui. Porra, eu posso botar no Spotify e ouvir 400 milhões de músicas com a mesma qualidade, muito mais fácil. Mas tem um hobby de você pegar lá o vinil e colocar e procurar, ou o cachimbo, né? Você ir lá e comprar um cachimbo. Pode ser que esse tipo de cinema esteja fadado a virar isso, né? A virar um negócio de nicho, hobby, uma coisa menor. Mas o Leo Carrá, ele é meio choramingão mesmo, como você estava falando. Eu acho que ele tem uma outra declaração dele que ele fala assim, que é até engraçado, né? Que ele fala assim, eu faço filmes estrangeiros, brincando com aquela categoria do Oscar, né, para filme estrangeiro. Eu só faço filmes estrangeiros. Né? Então, porque a gente não faz filme na nossa própria língua, né? A língua do meu filme é, eu faço filme estrangeiro. Um pouco nostálgico, um pouco nostálgico. Então é nesse clima de nostalgia que a gente encerra mais um papo aqui no Sala de Projeção. Obrigado a todos vocês que escutaram a nossa conversa. Tomara que vocês tenham gostado. Tomara que vocês assistam esse filme novamente, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e vocês tenham, como nós, como eu tenho até hoje, é um prazer cada vez maior para assistir esses filmes franceses que ninguém entende, mas que eu adoro. Próximo filme! Não, antes de falar do próximo filme, deixa eu agradecer aqui, obrigado, aos meus amigos e colegas projecionistas, Gustavo Leal. Valeu, até a próxima. André Vicente. Até o próximo filme, que a gente vai descobrir agora, inclusive, né? Até o próximo filme, que a gente vai descobrir agora. Sim, tudo bem. André Vicente fumou, né? Obviamente, né? Agora. E Diego Nunes, que hoje é um podcast especialíssimo, aniversário dele. Parabéns. Vou cantar parabéns aqui? Não, cala sua boca. E pro próximo filme... Muito obrigado. Próximo filme que a gente vai discutir é... A partir do próximo episódio, a Sala de Projeção vai discutir 5 filmes clássicos do cinema, da história do cinema. E o primeiro será Vertigo, Um Corpo que Cai, dirigido por Alfred Hitchcock. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima conversa. É isso. Até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.